Nossas Najas de luxo. Alô, Najas! É, Guali já tá de volta. Quando procurei por outro alguém, não achei motivos pra esquecer. Meu amiga Cláudia, alô Cláudia! Sem limites, aqui na comissão de freio. Veja só que bobo eu fui em que aí, te Cíntia? Conquistar. Assim não dá, assim não. Grande topete, cabeludo, andarilho. Aí o Wanderson. É amor quando os dois coração. Aí o Natan, alô Natan! Só coração, no só coração. Agora alô, barbudo! O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou. Meu amigo Silva da Marambaia já na área. Aí o Silva original também. Pra alô, Valéria. Eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis. Olha o Mauri, alô Mauri, meu parceiro. Meu coração. Minha amiga Josi Ferro. Veja só. Aí o seu esposo Bob. Aí o casal da conveniência Bob Esponja. Assim não. Aqui no lado. Assim não dá. Saudade! Aí a Bianca! É, a Bianca tá de volta! Ela deu um traço no Felipe! Ela tá aqui! O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração. Adriana, nega a saudade. Foi por amor, eu sei. A carroça que eu me entreguei a você. A carroça foi por amor, eu sei. Me diz. A carroça da saudade. E sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi. Agora estou preso a você. Mas entenda que foi por amor, eu sei. Sei eu me entreguei a você. Foi por amor, eu sei. Me diz que meu parceiro Marquinho Belém. Aí o coração de leão, você grande comunicador, achando que a gente não iria ou melhor dar certo, mas estava apresentador, bem, comentarista pra gente se entender, se envolver e procurar TV Cultura pro nosso romance. Alô, Marquinhos Belém! Então fugiu de mim. Um abraço pra você. Me deixando assim, sem seu amor, porque me diz o que fazer sem você. Santinha. Foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Carroça da Saudade. Marcelo Val, o romântico do Brega Melody. Foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer sem você. Mas se foi por amor, eu sei. Me diz o Rangel, do supermercado Batista, lá de Marituba, ao lado da sua primeira dama. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Procuro sem saber aonde estás. Venha passear com a luxuosa Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco. E voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Alô, seu Paulo, dona Nina. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Amigo Soto da Grace. Alô, Soto. Te amo e peço pra voltar pelo nosso. André da tatuagem também, já morani. Parabéns aí a Fernanda. Não vou permitir. Aí a Gleice Santos. Fim, não quero. E também o Jorge, Jorge Moisés. A Joyce, o Nicole, a Nicole. Fim, não quero. O Fábio Brasil. Tá com a gente aqui na carroça. Não, eu não quero. Carroça da Saudade. Não soube me encantar. Tão real. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Beijozinho, meu amor. Por você eu faço mil loucuras. Sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Passando meu comandante Solon. Aí, Solon! É meu parceiro. Meu amigo João Pé de Feijão. O lá de Marituba. Cabeludo. Eita, Caribe! Amigo careca. Aí o casal careca e a loura. É meu casal de luxo. Passei um tempo te procurando. Você sumiu pra mim não te encontrar. Só sei que onde você estiver, meu amor, eu vou te buscar. Esteja em Miami, em Chicago, na Holanda, em qualquer saudade. Minha querida Clau. E aí, Clau? Vou enlouquecer, vou morrer de dor. Se o meu grande amor não Búfalo do Marajó. Onde você luxuosa está aqui. Aqui. Deixa eu te amar só um pouquinho. Vai! Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar. Saudade. Parceiro Hudson, juntamente com o inspetor Carlino, aqui no Ladino, só na manda. Caribe Show. Eu estou. Alô, Romarinho. Venha me fazer bilu bilu, por favor. O homem da cegonha, meu parceiro Fernando, sempre aqui no apoio. Aí, Fernando. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh, oh. Em cima do telhado, embaixo. Passeio de carroça é um luxo. Ele vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Ele vai partir no amanhã. E aquela saudade rolando. O que posso fazer? Meu amigo Benjamin também já por ali. Um abraço pra você. É a sexta do Caribe. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz não. Oh, oh. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. Minha querida Ruth. E o caminho certo. Essa é considerada minha amiga de há muito tempo. Seguir. Alô, Ruth. Um abraço, um beijo pra você. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer? Bora, Dai, bora, Dai. Bora despertar, Dai. Se ela partir. Só na mana ela. Baby, eu vou te encontrar. Ainda tá com o coração ferido, né, menina? Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas eu tenho medo de perder você. Oh, oh.

dona Nina. Nina, o que você fez pra me conquistar? Uhul! Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. Dá-lhe, Toninho! Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de o desfazer, pois seus toques me ensinam. Olha meu parceiro Cabo Moisés. E aí, mano? Eu juro que sem você, esse caceteiro aí, quem é? Não sei viver. Pois quando depois do amor, ei, Moisés, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim. Canta pra mim, dona Nina. Menina. Ai, Nina. Ó, Nina. Uhul! Menina, você ainda vai me matar de amor. Olha o coração, seu Paulo. Menina, você ainda vai me matar de amor. Meu parceiro Antônio. Aí, Antônio. Tá ali pelo escurinho. Só na manha. Fala, Antônio. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me acabam, Moisés, e eternizam meu prazer. Essa é velha guarda. Eu juro que sem você já não sei viver. Bora lá, pois empresário Alain, depois do amor, 00, carinhosamente você, uhul, encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira. Como é que é? Canta pra mim. Canta, canta. Menina. Ó, Nina. Olha a música do cabeludo. Na época. Bora, Fernando. O homem da cegonha, sempre aqui. Dali, Toninho. Você vê tudo que podia de você. Alô, jesuíto. Acreditou. Tô te vendo. Em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Dali, maestro! Silva da Marambaia. E aí, Silva? Ela voltou. O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Aí o cabeludo fala assim: eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Uhul! Talvez pela falta de empresário Natan da M, MM Vidros, qualidade pra toda a vida. Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Da saudade, tocando só as melhores do passado. É tão amor. E a gente faz. Parece. Estamos ao vivo aí pelo Face. Aí do Toninho Correia. Só de paz. Olha a galera bombando aí, ó. Bora, gente, compartilha aí, vai. A gente vê. Aí, Neto Assis. E bate. O homem do leão. Saudade, o vazio. Você. Simbora! Viver sem você, eu já não consigo. Fala, gente, amanhã, sábado, o Festa Saudade 2019, ó. É amor sem fim. A gente convida toda essa galera já se preparando. Essa coisa mais linda. Amanhã vai ser o bicho na Via Sul. É amor sem fim. Domingo! Eu, aí domingo vai ter a domingueira lá no Paraíso das Pedras, lá em Marituba. Aí na segunda-feira no Palácio. Motora de luxo! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo. Parceiro Anderson Detran, perfeito, juntamente com o Cabo Moisés. E eu. Daqui a pouquinho eu vou lá contigo. Você te vê, me bate uma saudade, um vazio sem você. Sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. A tecnologia mais moderna do planeta. Pra carroça. Vem, meu bem. O João pé de feijão. Vem embora, João. O meu mundo caiu. Olha o vereador Marcos. O homem lá de São Isabel. Vereador Marcos da ambulância. Tá com a gente ao lado da sua assessoria. Então vem. Alô, Marcos. Vem, meu bem. Silmarinha Costa. Alô, Silmarinha. Aí o Max da Silva. Um abraço pro meu parceiro Max. Alô, Márcio. Alô, Gê. Alô, Gê Silva. Então vem. Quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mais esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. É a luxuosa. O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Malfadado amor. Lucinha, cadê o homem? Respeitei os teus sonhos. Agora a carroceira. Se perderam. O carroceira do telão. Dei, olha a rica. Alô, rica. A ingratidão. Nossa rica de luz. Como você me perdeu. Cadê o Riquinho? O teu amor, o nosso amor, caiu na brecha. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado. Lúcio CDs. O pior já sofreu. Te amei, não fui amado. As Ignacio estão virando tudo canoa. O amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus perderam. E aí, presidente? O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a feição. Ai, meu Deus! Você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. É aqui no Caribe. Eu conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Diretamente lá de São Paulo, minha amiga, a Missiane. Ei, Missiane, um abraço, um beijo pra você. Elizabeth Carvalho. Luciano. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E aí, Fabi? Como é que é? Como é que é? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Essa carroça é uma loucura, viu? Canta. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre. do Caribe. Ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu. O povo gosta. Bora, Bob! Bora, Josi! É a carroça aqui! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você... E aí, Marquinhos Belém? Domingo ele vai comer. Você brincou. Vai fazer os comentários lá na, lá na TV Cultura. Pai Sandu e Castanhal. Manda um abraço pra mim ao vivo lá, viu? Você me perdeu. Não deu valor. O nosso comentarista número 1 de Pará, Marquinho Belém. Não vou mais. Ele conhece tudo de futebol. Solteira. Pense alguém que dê carinho e viva pra me amar. O povo gosta. Vem você dançar. você não quer, não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Caribe Show até 5. Aí daqui a pouquinho já tem o nosso espetacular. Aí o Josias sem o tom. Enquanto isso, maestro detona. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vá. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, filho. É o meu amor que vai tocar. DJ Dinho, DJ Toninho, é quem vai comandar. O treme terra do Pinambá. Vou curtir, dança sem parar. Yeah! Fala, Silvinha! Batizando. Bob, olha o coração, Bob. Do meu amor, vou me entregar. Uhul! É o novo Tupinambá. Nossa gata de luxo. Vai voltar. Um beijo pra você, Dai. Com o novo Tupinambá, DJ Toninho vai detonar. É o novo Tupinambá, DJ Dinho vai voltar. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado.